festa não, como é que é? Estou bêbado. Não. Da montanha. A próxima música chama-se Afônico. Thank you. Thank you. Thank you. música. É para dedicar para já a todos os políticos. Políticas tristes figuras. É uma música. Políticas tristes figuras, vá. Yeah. clássico. Agora é esta, um clássico. Clássico. Blitzkrieg Bob. Ramon. Senhores, decriminados!